Portal do Arrocha. Ela parou na porta, me olhou nos olhos, me pediu três bons motivos pra ficar. Parei, pensei, enfrentei e não encontrei nenhum motivo consegui achar. Porque quem sempre esquece o aniversário dela sou eu, que nunca cumpri o que prometeu. Mas se você for, eu vou apelar, e os meus direitos eu vou procurar. Eu vou te processar, você vai ver, por abandono de incapaz, você vai ver. Incapaz de viver sem você, incapaz de viver sem você. Eu vou te processar, você vai ver, por abandono de incapaz, você vai ver. Incapaz de viver sem você, incapaz de viver sem você. É melhor a gente se entender. Vai ver, incapaz de viver.